You want us to follow Sam or go? You will follow the 10 Copen, okay? You are the number 2 on the world point. Alright, here we go. Follow Sam, thank you, 9-0. We go tower, good day. Estou em Salvador, Guardião 07. Estou aí, bom dia, o que é o meu ódio? Guardião 07. Vai manter, vai autorizar o cruzamento do eixo da 197, vai manter o perna contra o vento da 10 aguardando para o cruzamento do campo. Ciente que está autorizado o cruzamento da 197, no momento o guardião está na vertical aqui do parque de exposições e aguardará por mais um minuto, e autorizado aqui pela torre, para posteriormente prosseguir. Ok, guardião 07 está solicitando. Não solicita o cruzamento imediato, vai manter posição, é isso? Afirma. Ok, sem interferir com o estão no 7, então, reporta quando pronto o cruzamento, guardião 07. Oi, eu queria ver a Quilo meu Oscar, autorizado final 97, previsto 360, final 3 milhas. Final da 97, 360, final de 3 milhas? Afirma, previsto, reporta final 3 milhas, Quilo meu Oscar. Tratarei. Então 3602, autorizado a decolar, pista no 0, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Salvador, gol 1260, bom dia, longa, baixa casa. Confirma, o Guardião 07 está na escuta do segundo helicóptero. Não interfira com este da 10, se afaste da presente posição, com força. Guardião 07 e a segunda helicóptero. Ok, ciente. O guardião não vai interferir com o eixo da 10. Solicita só permanecer por mais um minuto aqui, sobrevoando o parque de exposições, se autorizado. Salvador, até a Juliette Serra, passou já o farol de Itapuã em 20 segundos. 20 segundos. Juliette Serra, controle 19.8, grato. Guardião 07 se afaste, comprou o sul do eixo da 10. O Guardião 07. A direita sua aproximação não interfere com o eixo. Alô, Gol 260, é muito helicóptero, muito Sauip hoje aqui. Sinal normal, baixa checada, senhor. Afirmo, tô ciente. O Tandia Bravo deixa demais o transponder. Tá reacionando na pós-decolagem aqui. 3602 decolou os 45, controle 19.8. 19.8, obrigado. E desculpa a confusão antes no pouso anterior aí, ok? Ok. Alfa November Delta, controle 19.8. Agora 19.8, controle grato, bom dia, até a próxima. O quilo romeológico após reinterceptar o final 17, prossegue aproximação e informarei eixo livre. Aí intercepta como número 2 o quilo romeológico. Tandia Brava ali mantém, cabeceira no 7. Para confirmação de autorização de pouso, informação de vento, por favor, Gol 1260. Afirmo, Gol 260, autorizado pouso, pista no 0, vento 1, 10 graus, 069. Graças, senhor. 1260. Tandia Bravo confirmando na Taxi Hotel, hoje na Taxi Oscar. Saída da El, após lenda direto de deve. Saída da Elba, Leda Bidev, subindo para o 300, tá 3602, pode voar, Leda? Autorizado. Leda, obrigado. Gol no 397, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, 1335, gol no 397, voa. Afirmo. Eu tô considerando o voo dos dois helicópteros como em ala, ok? Guardião 07 e o Otoli matando. Então, considerando em ala, então vou ficar na escuta do Guardião 07. Sem interferir com o eixo de decolagem da 97, o Guardião 07. Tandia Bravo, vento 120 graus, 089, autorizado a decolar, pista no 7. Sala, Netuno 01. Netuno 01, de imediato, até o Pátio Militar, tenha um bom dia. Bom dia, tá cruzando. tarde. Gol 1260, solo as 47, direita, solo 121-9. Direita, 1219, 1260, gol. Tá parado? E subiu o solo aqui com o helicóptero que está se decolando 97 agora, vento 110 graus, 079, autorizado pouso, pista no céu. Pouso no 7, até lá. Ok, graças. Wind 120 degrees, 08 knots, clear take off, Nemo 0. Info take off, 10, Magnum, Nemo 0. Grande abraço, decolado de 48, controle 19, décima 8. Renato, está entrando. Ocean M1 no 40, pronto, copy. Alô, eu tenho que quebrar o controle. Decolou de Salvador, intenções, farol da Barra, Ribeira, voo de manutenção. Confirma o código de transporte acionado, também é bravo. Acionado 0171, acionado, tchau. Não retenção, também se tomou do alto, se tomou do tchau. Mantenha condições na linha do litoral. Reporte fora da Barra. Bota lá na Barra, bravo. Correto, portão 02, chama pronto, Oxen é 6140. É, vai manter via litoral. Via litoral até Salita, Guardião 07, corredor forte. Eu tô com o tráfego que decolou agora, 1144, vai interceptar Itapuã. Reporte visual com o tráfego, Guardião 07. Já visual com o tráfego, Guardião 07. Kilo Romeo 11, cancela agora os 49, parte 5, frequência livre estacionar. Guardião 07, gente, vai então, vai seguir a retaguarda do Ops 44, mantém separação com o mesmo, transfira controle 119-8, o controle, o Guardião 07. 119-8, Guardião 07. Só confirmando, Guardião, só confirmando, mantendo a minha escuta ainda, prossiga com o eixo do cruzamento 117 e reporte para cruzar a 28, Guardião 07. Após o cruzamento da 17, se retornará para o cruzamento da 28, Guardião 07. Salvador, voo 1-2-3, ponto 0, ponto 0, ponto 0. Mark 9-0, bom dia, que está vivo, qual é o maior controle de parte, 1-1-9-8. 1-1-9-8, Mark 9-0, bye-bye. 1-1-9-8-3, ali mantém. MC, voo 1-2-3. 8-0, airborne out of 2700-370, altitude arrival, departure, approved departure. Mark 9-0, ready to contact on departure class, flight level 370, book departure, casual transition. Book a casual transition, Mark 9-0, buddy. Guardião 07 cruzou a 17. Cedo, Guardião 7, mantenha o setor, aguarde para o acolhimento da 10, estou com tráfego para decolagem. Sim, a gente manterá aguardando a decolagem do tráfego, Guardião 07. Mantenha o setor, cruzando o guardião, mantém a separação com o tráfego, aguardando para o cruzamento. Reformado o tráfego do guardião 07. 1983, liberado, eixo, decolagem autorizado, 110 com 7, formação de tráfego, 2 helicópteros, 500 pés no setor sul, não interfere. É, aproximadamente na perna do contra o vento 10. Azul 4207, acima identificação, decepara 4 mil pés na chegada bom, altímetro no 095. Azul 4000, bom, 3602, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 125, 13325. Controle, o Alfa 9 Delta. 07, eu tô em Matango, observando o tráfego da Gol, vai cruzamento imediato no campo, a retaguarda do tráfego tá decolando. De imediato, Guardião 07, eu tô ali em Matango, na minha escuta permanente. Sente, na sua escuta permanente, a retaguarda do TAM, vai cruzamento da 10, Guardião 07. Ativa, a retaguarda do Gol, ok? O Gol tá decolando agora. Sim, mas a retaguarda do Gol. Retaguarda do Gol. Decolado Salvador 52, controle 119.8, transfere, tem um ótimo voo. 119.8, então, bom dia, voo 119.83. Grande abraço aqui, do tráfego. Vai manter a linha do litoral, se não tiver. Avisou com a aeronave. Tá. Mantenha na minha escuta, guardando instruções para o pouso, TAM 3896. Está encerrado 67 milhas nordeste de Salvador. Chama agora o controle Aracaju 12F3. Informo que seu modo Charlie está intermitente. 06 até Lima Tango, litoral norte, Sauípe, transfira controle 119.8. Bom voo para ambos. Grato, obrigado aí, pro Guardião 07. 3896, pouso autorizado na 10, venha a tona de 0 graus com 8 mais. O 3896 está livre, pouso positivo. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, controle. Guardião 07 está mantendo 200 pés sobre o mar, prosseguindo para Sauípe, corredor forte, Guardião 07. Sobre o mar, autorizado 200 pés, reporta sinal para pouso, Guardião 07. Reportará sinal, Guardião 07. Controle, Matango, Hotelio, Matango. Matango, Hotelio, Matango, controle. Está em ala, tá, Guardião 07, está mantendo 300 pés, carreta 4. O peso China avisou a edição do Guardião 07. Sim, Hotelio, Matango, reporta sinal para pouso. Autorizado a sinal do procedimento elétrico, sempre chama zero, desça para 2.000 pés, altímetro no 0.5, reporte estabilizado. 1015, 2.000 pés, vai reportar estabilizado na final do 3, 198. American Airlines 980, contact now, receive center 126.85, enable 125.45. Hey, 126.85, if unable 2545, if 980, have a great day. Have a nice flight. Salvador, bom dia, o TAN 3896, de volta, Juliette, portão 612, é o TAN 3896, bom dia. Pela Juliette, portão 612, de volta, controle é o papapapá, mais dois, mais. Papapá, mais dois, mais controle. Ok, amigo, está no retorno, está passando aqui através do aeroclube. É, Mike, Golf, Mike, mantenha as condições vai. Reporte através de Pituaçu e Pituaçu, Alpino, São Salvador, no 015, só confiando para o B. 03. Pai Copac, está passando através do Parque do Brasil. Torre 118F195. Grato. Torre Salvador, é o Pai Copac. Bom dia. Escuta, prossiga, Pai Copac. Ok, no retorno, passando o Parque do Iguaçu. Aproxima direto, Pai 4. Negativo, vamos no final do ano 7. Está presente, abandone o setor, prossiga cruzamento do eixo da 10 e reporte cruzando. Mike vai seguir até Itapuã, depois vai fazer isso, ok? Ok então, prossiga até Itapuã, o Mike of Mike. Mike. Entra na Avenida Bravo, mantém a escuta do controle. Oitamos helicóptero, 500 pés, nas proximidades de Duna, sem interferir na aproximação, sem indicação no modo já. Chama agora o centro Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Michael Mike. Escuta. Ok, está liberando o litoral aqui, vai seguir para a pouso na final da 7. Ok, então eu estou ciente de imediato com o cruzamento do eixo de aproximação da 10, tráfego aproximadamente a 10 milhas. E reporte final na 7, o Michael Mike. Mike. 260 Recife 390 nível, autorizado via Peruísque 58. Decola pista no zero, curva esquerda, saída da PUC, transição Caju, controle 1 no 9, decimal 8, aciona 5027. Autorizado a final do procedimento de LS XUI, reporte estabilizado. Autorizado, camarada, estabilizado na XUI, Sim, outras, 5027, reporte prospecto na Gonomet, Cono 260. 5027, transponder gol 260. Estabilizando visual 3, 198. Vai passar zona, torre 118, décimo 1895, obrigado, até daqui a pouco. Azul 4207 iniciou a redução, vai seguir tráfego na aproximação a 1.200 milhas, abertura 330 com 1809 graus. Ele já está reduzido para 180, 4207. O Alfonso Mike, repórter cabeceirão 97, 110 com 8. Ai, que grato. De meia prende a serra, baixei, travou. Frequência livre, povo. Confirma a frequência da torre para 3108. 118, decimal 9. 118, 9, tá ok. 9. 9, 5, ok. Torre, bom dia, 3198, passando em serra, baixou e travou. Aqui é baixa altura, tráfego já passou externo na Golf Michael, série solo 03, reporte 45. Zona 95 passou externo, baixar trabalho. Bem, confirmando 3198, tem pouso autorizado na 10, 120 graus com 10 nós. Esse mesmo, 3198 tem livre pouso na 10. Controle Salvador, sem identificação, desça para 4 mil pés na chegada a ponto, ajuste o altímetro no 0 no 5. Confirmando 6140, tá autorizado para inspeccionar, então tá aqui. Salvador, bom dia, azul 4207. Azul 4207, quando é aproximação, guarda está livre. Guarda a liberação, 4207. Confirmando 4-4 a bordo, 35490, autorizado táxi Juliette Alfa, ponte de paradão no 0 torre, 118, decimal 95, nega 1015. Ok, táxi Juliette Alfa, lá no ponte de paradão 118, 118, 98, solo agora 06, direita 121, decimal 9 do solo aí, né? Direita 129, obrigado. E tem quantas vai ao tempo para entrar no 0105. Azul 4207, pouso autorizado na 10, 120 graus, quando é nós? Tem livre posição no 0, azul 4207, baixar travado. Gente. Vamos reportar a cidade de 10. Abraço. Consiga. Autorizado, mas ficou direto até o estado de Pitocu. Autorizado, pessoal. E a para a para. Sim, o solicitado vai ter que apanhar o nosso. Bom, tio, na Índia, né? 6140 confirmando o portão 02, já vai iniciar? Já, agora, pode ser? Confirmo. 2398 vai iniciar até através do Índia. Se o portão previsto 02, vai aguardar apenas o posto AVM. Informação 2398? Confirmando 1398, eu prossegui até através do Índia, táxi é Índia, e aguardar apenas o posto, a vinheta. Ok, 1398, para através da Índia agora. Na chegada, marque, altímetro no 0 no 5. 10 para o 050, chegada, marque, voo no 738. Corredor Axé, controle 1 no 9 decimal 8, aciona 01 no 31, confirmando toque remete em Veracruz. Comandor, voo 738, mantendo a proa 110, mais 10 milhas de vida formatória. A proa 58 de Lamar. Sim, a bordo, acionamento táxi, torre 1895, Índia número 1. 1 no 8, 1 no 9, sendo quebrado. Obrigado, bom dia. Então, Índia Bravo, prossiga. Ah, tá no Picuaçu, abandonou o Picuaçu, já tá na ponta, no pátio 4. Que é, aproxima direto? Direto, 130 km/h. Autorizado, direto, pátio 4, Tango Índia Bravo, posição controlada, 130 com 11. Pantanado controlado, Bravo. Nova Barra, Paripe, Rota. Vida Alfa, informa o tráfego aproximando o helicóptero, aproximando o Pátio 4. Para estacionamento, fique atento, tem livre estacionamento. Deixando para o táxi na Vida Alfa. Ciento trip, 130 com 11. TAN 3198, Índia, portão 02. Índia pro 02, 3198. Um 490, declarado agora às 12, controle 198, transfere o voo. 198.